algemar, cuzão, e me matar. Só assim pra calar a voz gangsta. Só se ela não congelou meu pensamento macabro, deixou mais contundente depois dos dias fechados. Continuo a 1100, mesmo assim eu vou buscar. Não quer abraçar o cão, rezar pra caolequear. Hoje ninguém vai precisar jogar filha do sexto andar. Cuzão, digita logo assim, senão seu filho vai voar. Me diz quanto vale sua vida na mão do sequestrador. Quanto você quer pagar pra morrer sem sentir dor? O meu filho não queimar, o seu no pneu de carro, pra vingar o professor em greve, a escola com chão de barro. Minha cara até a boleia da Ferrari do doutor. Buscar o que minha mãe não deu de pistola e furador. Pra num dia ostentar, pagar de patrão de prata. Se no outro tá o chamado de camisa amarrada na cara. Quem não quer tê-lo corbitante através das escamas? Rio do ouro, a luz que reluz te engana. E me enganou, me fez apostar tudo no jogo. Ganhei 2 metros quadrados com mais de 10 criminosos. Tá cicatrizado na minha face marginal. O meu DVC com 16 do porte legal. Do código penal brasileiro falho. Fiança que livrou homicida dos 5 anos fechado. Entendo promotor do poder judiciário. Não condena bandido com parente sequestrado. Abala as estruturas da família que enterrou. Vítima da bala perdida do seu protetor. Que me quer na penita do estado. Metendo fogo na área, esperando vir a reforma superfaturada. Pra desviar a verba e facilitar a ação da facção que os integrantes foram resgatar. Cusão quer paz, mesmo me forjando um craque. Esperando medalha depois da ação covarde. Enquanto a ação for repressão e minha morte um final triste. Tá aqui sua promoção, cuzão, no cano da minha R15. O sistema quis ver sangue, agora implora amor. Porque onde era pra ter 5, tá tendo 18. Engatilhar, cair pra dentro, foi só o que restou. Cusão quis me ver algemado, meti um atro. O sistema quis ver sangue, agora implora amor. Porque onde era pra ter 5, tá tendo 18. Engatilhar, cair pra dentro, foi só o que restou. Cusão quis me ver algemado, meti um atro. Quis me ver algemado, agora segura a bronca. Invadi o palácio, ensanguentei a sala toda. Protagonizei outro filme de terror. Não sou Fred, mas a hora do pesadelo chegou. Pique GTA, só homicida no jogo. Tipo Lampião, tomando o que é dos outros. Sou Thomas Hewitt, sem serra elétrica. De pistola e matraca, invadindo a lotérica. Meti um ladrão, a gerente ficou estourada. Que se foda, ganha boa, vou voltar pra minha quebrada. Cavala 120 ml com motorzão. De não ter puta pobre, nem miséria no peão. Ninguém quer pagar de fusca, passar miséria. Contando as moedas do bolso pra fazer inteira. Necessidade na minha cara, eu prefiro é vaidade. Desce logo um Red Lamp, um Fling Horse, tá suave. Quem nunca quis, marca presença na vila. De Voyage, Bielão, turbinada, gasolina. Tendo no pescoço, o soro refletido. A inveja do inimigo que não quer te ver subido. Se o mundo é dos espertos, então quero minha cota de RR, Fireblend na cinta, duas pistolas. Seu crime, o que resta é ser pedreiro. Saqueiro da Coamo, se fudendo o ano inteiro. Por isso entupo os pente e vou pra pista. Buscar tudo que é meu, vou fazer minha justiça. Escreve aí, doutor, o crime nunca vai acabar. Atitude consciente, voz gangsta no ar. O sistema quis ver sangue, agora implora amor. Porque onde era pra ter 5, tá tendo 18. Engatilhar, cair pra dentro, foi só o que restou. Cusão quis me ver algemado, meti um atro. O sistema quis ver sangue, agora implora amor. Porque onde era pra ter 5, tá tendo 18. Engatilhar, cair pra dentro, foi só o que restou. Cusão quis me ver algemado, meti um atro.